Capítulo 25. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles. E diz aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: Viste que tu disseste, Ahá, acerca do meu santuário, quando foi profanado, e acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro. Eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon um corral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: Visto como bateste com as mãos, e pateastes com os pés, e te alegrastes de coração em toda a tua maldade contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde as suas cidades, fora das fronteiras, a glória da terra Bet-Jezimote, Baal-Meon e até Kiriataim. Até aos filhos do Oriente, à terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos em Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Pois que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto desde Temã, e até de Dan cairão à espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom. Pela mão do meu povo de Israel, este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: Visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia para destruírem com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estendo a mão contra os filisteus e arrancarei os quereteus e destruirei o resto da costa do mar. E executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles.